deixou saudade. Quem disse que com amor não tem swing? Ou se apaixone. Não sei se vai voltar. E as fotos, uma carta de amor. O da minha volta, não sei aonde estou. É inverno, é verão, estou sentindo solidão. Mas cansei de tentar, eu não consigo te encontrar. Mas